andrecivismoral.com.br. Só não fica apaixonado, novinho. É o rei da cachorrada, daquele espírito. As coisas, aqui me joga. Aqui me joga, sonhos. André Civis, o mural de Ibicoara. Marquei um esquema lá na casa da novinha. Marquei um esquema lá na casa da novinha. Bagulho louco, ela já tava sem calcinha. Do nada eu escutei uma zoada. Calma minha tia, pra que essa zoada? Eu só quero a sua filha pra dar uma botada. Dá uma botada, dá uma botada. Dá uma botada, dá uma botada. Dá uma botada, dá uma botada. Dá uma botada. Dá uma botada, dá uma botada, dá uma botada, dá uma botada, dá uma botada, dá uma botada, dá uma botada, dá uma botada, dá uma botada, dá uma botada, dá uma botada. Respeita, aqui me joga produções. Viola de condição. Soneca Panetão. Equipe Cajasson. Uno bem 10, chavado em forte, RL 18K, GH, KBH, cheirou. É o Gunster. Marquei um esquema lá na casa da novinha. Marquei um esquema lá na casa da novinha. Bagulho louco. Escutei uma zoada. Calma minha tia, pra que essa zoada? Eu só quero a sua filha pra dar uma botada. Dá uma botada, dá uma botada. Dá uma botada, dá uma botada. Dá uma botada, dá uma botada. Dá uma botada, dá uma botada. Só não fica apaixonada. Dá uma botada, dá uma botada. Mantém, mantém. Dá uma botada, uma botada. Dá uma botada, isso. Ah, fita. Dá uma botada, dá uma botada, isso. Segurou. A zoada foi a mãe dela batendo na porta querendo entrar. Calma minha tia, pra que essa zoada? Eu só quero a sua filha pra dar uma botada. Dá uma botada, dá uma botada. Dá uma botada, dá uma botada. Dá uma botada, isso. Dá uma botada, dá uma botada. Vai ter que respeitar o polêmico. As coisas. Não para não, não para não, não para isso. Dá uma botada, dá uma botada. Viola de gangster. Dá uma botada, dá uma botada.